mais uma braba. Negoban e Dennis DJ, tá ligado, né? Pega, papai. Entrou pra academia e tá sem tempo de malhar. Entrou pra academia e tá sem tempo de malhar. Eu tenho uma solução que você vai se amarrar. É tipo Pavarotti, faz agachamento, mano. Sentando devagar, então vai empinar. Pro bumbum exercitar, então vai empinar. Pra frente, pra trás e agachar, então vai empinar. Pro bumbum exercitar, então vai empinar. Parou. Faz o agachamento, faz o agachamento. Tentando, faz o agachamento. Pagou a academia o ano inteiro, mas é na balada que ela gosta de malhar. O exercício é pro casal e pro solteiro. Mexe o popotão pra lá e pra cá. Pagou a academia o ano inteiro, mas é na balada que ela gosta de malhar. O exercício é pro casal e pro solteiro. Mexe o popotão pra lá e pra cá. Então vai empinar. Pro bumbum exercitar, então vai empinar. Pra frente, pra trás e agachar. Então vai empinar. Pro bumbum exercitar, então vai empinar. Tá ligado, né? Mais uma brava. Pra frente, pra trás e agachar. É tipo Pavarotti, mano. Malhar, eu tenho uma solução que você vai se amarrar. Faz agachamento, sentando devagar, então vai empinar. Pro bumbum exercitar, então vai empinar. Pra frente, pra trás e agachar, então vai empinar. Pro bumbum exercitar, então vai empinar. Parou. Faz o agachamento. Faz o agachamento. Bum, bum, bum, bum.